Arquivo DX. Produção e apresentação, Antônio Ribeiro da Mota. Olá pessoal, eu sou o Kevin, eu sou jornalista aqui na Rádio Brasil de Campinas, uma emissora da Arquidiocese de Campinas e também integrante da Rede Aparecida de Rádio. Eu tive a alegria aqui de ser convidado pelo DX Clube do Brasil para compartilhar com vocês uma gravação histórica aqui da nossa emissora. É um trechinho do programa Alô Campinas, meu amor, que durante muito tempo abriu a programação matinal aqui da nossa rádio. A locução é do Clóvis Pereira, um dos locutores que entraram para a história aqui da Rádio Brasil, também trabalhou por muito tempo na área técnica, e é uma alegria compartilhar com vocês como as nossas manhãs começavam em outubro de 1991. Vamos ouvir um trecho? Essa é a ZYK 678, 1270 kHz, onda média. ZYZ 857, 4785 kHz, 63 metros. Emissoras da Rádio Brasil, Campinas, Valinhos, Estado de São Paulo. De dizer bom dia para você, estar presente nesse momento do rádio, esta rádio gostosa de se viver, em sua companhia e com sua audiência. Que tenhamos uma segunda-feira muito agradável, que possamos ter uma semana muito agradável, guiada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus, enfim, pelo nosso pensamento positivo, pela presença dos amigos, dos companheiros e das pessoas que fazem o positivismo do momento, nos dando a força positiva do pensamento. Bom dia para vocês do Brasil. Está começando o programa Alô Campinas, meu amor. A nossa alegria, o nosso carinho. E nós vamos juntos até as 9 horas, falando de coisas bonitas, gostosas e falando de amor. Começando o programa de hoje, eu tenho o prazer de trabalhar ao lado do Gonçalves, da Cidinha, do Foca e daqui a pouquinho também com o Juninho. São 7 horas e 3 minutos, começando com sucesso na programação da Brasil. Leandro Leonardo, pense em mim. Bom dia Campinas, bom dia para você, amor Campinas não. É isso, mais uma vez obrigado pela oportunidade e não deixem de acompanhar a programação da Rádio Brasil Campinas. Você ouviu Arquivo DX. Até o nosso próximo encontro.